André Cedês, o mural de Ibicoara. Ela é uma garota que se apaixona fácil. Ela é uma mulher que quer fidelidade. Tudo que ele pede, ela faz de coração. E em troca disso, ela só quer sua atenção. Mas seu namorado é o oposto da moeda. Brinca e machuca com os sentimentos dela. E ela inocente, deixa ele voltar. Mas isso tem que acabar. Mas o erro dela é querer amar. Mas o erro dela é se apaixonar. Mas o erro dela é esse cara ainda vai mudar. Me dê uma chance que você vai ver. Melhor que esse cara, com certeza eu vou ser. Ou preciso, eu vou uma lua só pra te mostrar. E deixo lá escrito, quero te amar. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Que um dia esse cara ainda vai mudar. Me dê uma chance que você vai ver. Melhor que esse cara, com certeza eu vou ser. Ou preciso, eu vou uma lama só pra te mostrar. Deixo lá escrito, quero te amar.